Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar. É rápido, é 30 minutos. Eu vou marcar aqui no relógio. E agora é 30 minutos sem interrupção. O que vocês falarem vai sair. Entendeu? Acho que tinha que ter alguns cortes. Não, Luiz, você vai ter que se controlar. Deixa eu te falar. Inclusive. Peraí, não. Peraí, você tá pedindo controle pro Luiz? Você não entendeu. O Luiz não tem tipo Hulk, não esmaga. Não, você não entendeu. Eu tô pedindo controle pro Luiz. Mas eu quero que o Luiz, né? Ele também é uma grande estrela desse. Ah, agora eu me sinto importante. Não como um cara mais da risada mais perfeita, mas eu me senti importante. Amigo! Chopin! Então tá, vou começar a primeira parte, que é para definir o nome do programa. E o Kleber e eu, a gente estava pensando em algo do tipo conversa de boteco. Fala aí, Kleber, sua ideia. Então, cara, igual eu tinha falado pro Nelly, assim, aquele formato que a gente tava legal e tal, mas a gente pensou em uma outra ideia pra fazer uma parada, acho que um pouco mais solta, assim, um pouco mais relax. Então qual que foi a ideia que a gente teve? Vai bater papo. A gente vai sentar aqui, vai bater papo sobre os assuntos que a gente já tá acostumado a bater papo e falar mal, porque a gente é assim. E a ideia é a gente grava isso, esse bate-papo, divide ali em duas, três rodadas. Que a gente chamou de... os blocos seriam as rodadas. E depois a gente coloca ali qualquer coisinha de fundo pra ficar bacana e a ideia é falar mal mesmo. E ter uma surpresinha no final, igual o Kinder Ovo. É. Manjou? Entendi. Matheus, você tá suave com esse formato aí? Cara, você quer realmente a minha opinião? Quero, hein. Não que ela importe, não, mas eu quero. Então eu aceito pela nostalgia, cara. Porque eu gosto mais disso aqui. Essa seria minha segunda pergunta, mas já eu vou chegar nisso aí. Luiz, você tá tranquilo com esse formato? Me parece que ele combina bem com você. Pra mim é tranquilo. É máxima responsabilidade, mas já que você assumiu, eu tô tranquilaço. Olha, a segunda parte que eu acho que eu ia perguntar agora é por que que a gente quer fazer um podcast, cara? Porque nós é mais bonito que os outros, é isso aí. Isso é importante que seja dito, eu acho que todo episódio. Porque quem sabe as pessoas acreditam nisso aí, né? É quase uma terapia motivacional, né? É a necessidade de autoafirmação filha da puta que a gente tem, né, cara? Com certeza. É a necessidade de aparecer. Na verdade, é só pra massagear o nosso ego. Isso. Eu sou tipo Rex naqueles podcasts de RPG do Jovem Nerd, sabe? Meu carisma é 20. Você não consegue levantar uma pluma, você não consegue soltar uma magia. Mas eu sou gato. Mas botou você pra fazer um discurso, é contagiante na hora. Na hora. Perfeito. Todo mundo tentando matar o dragão, ninguém consegue, mas já rola o dado aí pra satisfazer o dragão sexualmente, 20. Nossa, velho. Ó, já que nós chegamos nesse tema aí, eu já satisfiz muito dragão, você sabe? Cara, tudo bem, eu concordo que não pode cortar, não vai ter como cortar, mas rola um speed, vem muito quando informação. Não, esse aí passou, esse foi. Ai, meus carnaval. Ô Kleber, por que você quer fazer um podcast? Cara, é uma boa pergunta, velho. Eu não sei. É uma vontade de aparecer tremenda que eu tenho dentro de mim. Então eu não consigo me controlar. É, eu também. Aqui, ó, eu tô com a mão levantada, ninguém vai me dar a vez, não? É porque eu tava esperando ele terminar, mas pode falar aí. Fala, Luiz. Não, cara, pra falar a verdade, a gente só tá se distanciando em questão física, cara. O podcast, a gente pelo menos tá junto ali, batendo um papo. É importante, cara. Vocês são amigos importantes que eu tenho. E eu dou valor demais nisso. Se esse é o jeito que a gente tem de se manter próximo, cara, pra mim é muito válido. E compartilhar essa conversa, essas coisas que a gente tem, velho, é o nosso jeito de se manter, sei lá, velho, meio que dar uma eternizada no negócio. Futuramente a gente vai escutar isso e vai dar umas risadas. Nossa, velho, uma salva de palmas. Esse menino falou bonito demais. Caraca. O pessoal da outra mesa tá batendo palma pra ele agora. É, vou descer mais uma cerveja. Amigo, Chopin! E assim, esse boteco virtual que a gente tá propondo, porque a gente pensou numa ideia assim, de fazer esse bate-papo de boteco virtual. Então, e essa ideia é como se a gente tivesse todo mundo sentado numa mesa de um bar, só que virtualmente a gente conversando, batendo papo e dando risada, da mesma forma que a gente faz quando a gente tá perto. Porém, não virtualmente bebendo, eu vou estar bebendo aqui de fato. Ah, é. A bebida ela não é virtual. Né? Quem sabe no futuro aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu comprei, assim, comprei não. Entrei de sociedade num bar aqui em Uberlândia. Futuramente a gente grava um aqui em Uberlândia. Não, já... de boteco ao live. Não precisa nem ser o seu bar, não. Pode ser qualquer um. Ao live. Mesmo boteco ao live. Ao live. Graças a Deus, né? Porque todo mundo morto no bar não ia dar muito certo, não, né? É a live mesmo. Se bem que sendo o bar do Luiz, pode ser todo mundo morto mesmo. Você não vai estar em condições de gravar esse podcast, não. Mano, eu vou falar pra vocês ontem. Ontem eu fui no bar mais risca-faca que eu já vi na minha vida. Qual que é? Vai, mete brasa aí. Chama Bar do Val. Bar do Val. Caralho, você foi lá no nome, você foi lá no Bar do Val, cara? Fui. Mano, só que o negócio é o seguinte. Pô, você já vê que o bar é trash quando o bar já tem o nome do dono, sabe? Tipo, Bar do Zé, Bar do Tchão. Aí eu fui no Bar do Val. Mano, parecia tipo um encontro de motoqueiro, sabe? As motos com aqueles radinhos de 1,99. É demais. Olha o processinho chegando. Cara, isso você sabe que isso vai passar, né, velho? Tô focando, puta. É sério, velho. Era muito, muito risca-faca o negócio. Eu fiquei muito com medo de tomar um tiro, velho. Sei lá, alguém querer guardar uma faca no meu bucho. Sei lá, velho. Matheus, o que você foi fazer no Bar do Val? Uai, velho. Amigos, né? Amigos servem pra essas coisas. Levar a gente que não presta. Ele conheceu a menina no Tinder, que tinha uma amiga, que tava louca em loucas para sair. E essa é a história. É. Eu também achei que elas iam roubar meu vídeo, mas, né? Eu avisei. Caraca, velho. As meninas eram bonitas, pelo menos? Lógico que não. Eu conheci a história. Isso é um problema, porque se a gente participa desse podcast, a gente é gato pra caralho, né? Aí sair com essas meninas assim. Por isso que... Deus grego. Bom, depois dessa parte do processo que a gente vai tomar aí, vamos lá, vamos definir o nome do programa, porque não tem um nome ainda, a gente pesquisou alguns nomes. A ideia seria Papo de Boteco, mas já tem alguns podcasts de Papo de Boteco, sabe? Opa, foi mal aí. Vamos botar Bar do Val, mano. Caraca. Seria ótimo. É, não é uma má ideia. Ai, credo. Taverna do Val. Taverna do Val, velho. Agora eu curti. É. Mas vamos lá, o Luiz, me surpreende de novo aí. Manda mais uma ideia aí. Caramba, cara, nessa parte é difícil, que eu sou muito ruim com nome, cara. O meu bar ainda não tem nome. E olha, tá pra inaugurar mês que vem. Começo de... É, final de fevereiro. Eu tenho uma pergunta. Todo mundo aqui é goiano? Não, né? Não. Não, eu sou mineiro. E o Kleber? Eu sou de Patureba. Oi? Eu sou de Brasília. Ah, tá. Aí o resto vai goiano ser... Também. Goiano também. É... Então tá 50% e 50%. Porque eu tava pensando em alguma coisa que representasse a nossa regionalidade aqui, né? Mas já que tem de tu quanto é lado... Um podcast que a gente já tá falando desse jeito. Eu voto da gente colocar o nome do podcast de pão de queijo com piqui. É isso aí. Pão de queijo... A gente já tá falando desse jeito dos motoqueiros lá, de onde eu não vou falar, porque eu não quero entrar no processo. Daí põe o nome do negócio... Papo de Sudeste... Aí vai ficar muito bom. E vocês, próxima gravação do podcast, direto da penitenciária. Ai, ai. É, de fato, essa parte eu acho que vai ter que cortar. Vai ser. Vai dar trabalho aí. Mas eu não vou ficar cortando esses aí, não. Vocês regulam aí. Então tá, aí, Taverna do Val, eu gostei. Tinha um outro que a gente pensou também, Kleber, qual foi? Era Filosofia de Boteco. É, Filosofia, já tem. Filosofia de Boteco seria maravilhoso. Filósofos de Boteco, será que já tem também? Uai, vamos pesquisar. Já tinha o BotecoCast também. É, esse a gente pensou também. Tem que ser com U, boteco, não pode ser boteco, entendeu? Filósofos de Boteco, tem um blog, mas tem podcast. Pô, gente, vamos ser autêntico. Não, tem Filosofia de Boteco, vai lá, ó, Luiz, manda aí uma autenticidade aí, então. Não, tô pedindo vocês, mano. Calma que eu tô tentando ser criativo aqui. Ou então tem a ideia do Matheus, por enquanto, que é Boteco Bar do Val, como é que é? Que virou taverna. Do Val? Que virou taverna. Bar do Val. Bar do Val. Bar do Val, cara, fica tudo junto, assim, ó, Bar do Val, né? É o nome? Nossa, tá doido. Bar do Val. Parecendo um bardo. Nossa, olha aí que brincadeira, mano. Aí, ó. Bar do Val. Contador de histórias. Bem-vindo às histórias do Bar do Val. Bar do Val. Vou até mandar aqui. Bar do Val ficou maravilhoso, cara. Vou escrever aqui, ó. Tamo aí pra vocês. Caralho, vamos ter que fazer até um logo de um bonequinho bardo. A logo vai ser um violão. Nossa, mano. Nossa, deixa separado nele. Bar do Val, entendeu? Bar do Val. É mesmo? Bar do Val. Ó, a Lívia tá me dando uma ideia aqui, velho. Que é ratos de boteco, cães de boteco. Cães de boteco é boa. Gatos de boteco. Por causa das referências. É, ué. Põe o GIF do Capitão América aí pra mim. O GIF do Capitão América, velho. Entendi a referência. Ó, ratos de boteco, eu curti também, cara. Cara, eu consegui fazer um negócio bacana aqui, hein? No Audacity. Aí, pessoal, pra quem não sabe como é que edita um podcast, explica aí. Eu tô fazendo os testes live, a gente tá gravando e eu tô testando. É, por... Ô, Ned, oi. Já deu quanto tempo aí? Já tá na hora de pedir a segunda rodada já? 15 minutos. Nós já fizemos duas, né? A primeira foi de conversar sobre o motivo de criar o podcast. A segunda de o nome. Eu preciso de uma definição. Vai ser Bardo? Ratos? Eu gostei do Bardo Val. Eu também gostei do Bardo Val. Pela minha classe. Matheus? Cara, Bardo Val pra mim sempre foi. Você tá falando o criador, cara, do Bardo. Mas vai que ele gostou de Ratos de Boteco também. Não, bom pra caralho, velho. Não, é da hora, mano. Mas vai ser Bardo Val. É. É. Então vamos lá. Tá decidido então? Ah, não, não, Matheus. Tu não faz isso. Dá nome, mas não localiza, Matheus. Mano, já vai ter que deletar os negócios. Não, não vai, não. Porra de Deus. Vai passar tudo. Como que chama quando a pessoa tem. Sabe de onde tem o Bardo Val. É um mistério. Como que chama aquele negócio que quando a pessoa tem preconceito com outras regiões, só o nome certo pra galera já procurar o processo com o nome certinho, direitinho. Vamos fazer xenofobia. É isso aí, ó. Você tá na hora de fazer o processo? É, lógico que o advogado de você vai saber, mas facilita, né? Tá certo. Vai brincando. Então, posso declarar, então, batizado esse podcast como Bardo Val. Bardo Val. Bardo Val, então. Quebra essa garrafa de champanhe. É, aqui é só cerveja e cachaça ruim, cara. Aqui não tem champanhe, não. Aqui é boteco. Aqui... Quebra essa garrafa de rum. Aqui só tem cerveja e velho Barroso. E o velho Bahia já é moderno, já. Pô, eu tô... cara, quando eu fazia faculdade no barzinho de frente, tinha umas pingas com arnica, velho. O bagulho era bom, mano. Eu fazia umas provas do terado mesmo. Vai, isso, vai. É bom. Se você tivesse com alguma doença, já curava, né? Carnica cura até câncer. Cura, não, cura mano, sim, cura sim. Tô saradão, só que era no meu eu interior aqui. Tô sarado no meu eu interior. É. Tá certo. Então, aí a segunda... Vamos então, depois de batizado o podcast como Bardo Val... Que é um nome muito interessante. Vai ter que. Vamos ter que cortar alguma coisa aí, mas eu espero que não dê nada errado. Vamos passar para a segunda parte, que é a nossa especialidade, que é o que a gente faz de melhor, que é tentar falar sobre algo da perspectiva de quem não entende nada sobre o assunto. Então, a nossa parte é assim, nós vamos pegar uma notícia da semana, alguma notícia, e a gente vai comentar sobre essa notícia, entendeu? Por favor, vamos começar por hoje pelo Ike Batista, velho. Não... Tem muito material pronto na internet. Falar a verdade, eu não vejo por que não, entendeu? Não falar sobre... Sobre o Ike. Eu li na internet. Li na internet ontem. Tinha um meme assim, com a foto do Ike falando assim: antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha expectativa, meu sonho era ser rico igual o Ike Batista. Aí hoje queria dizer pros meus pais que esse sonho se completou. Obrigado a todos que me apoiaram. Tá preso. Ai, ai. Meu Deus. Ele tinha uma Lamborghini na sala dele, né, cara? É, ele tinha uns carros de... Quem nunca? Decoração. Quem nunca? Você botar na sua sala. Eu já morei numa casa que não tinha garagem, o carro ficava na sala. Quase um Ike Batista, só que era um Chevetão 68. Era, Era um gol quadrado, mano. Tinha que empurrar pra fora da casa, porque se desse partida dentro da casa, ficava aquele cheiro de gasolina e óleo. Caralho, Lélio. Você lembra dessa época? E realmente, cara, ele era carburador, de vez em quando ele não pegava de manhã cedo, daí tinha que empurrar pra fora, eu puxava a gasolina do tanque e põe um pouquinho direto lá pra ele poder funcionar, mas às vezes tinha que empurrar mesmo. Te garanto. O golzinho vermelho? É, oi, o Kleber lembra. E quando ele esquentava muito, ele começava... Hã? Principalmente quando tava muito frio. Nossa. Aí quando ele esquentava demais, a correia dele fazia que nem da Lamborghini do E, que ficava... A correia da Lamborghini do Eike. Pai, que barulho, velho. Cara, eu não sei até que ponto que vai ficar, vai dar problema o que eu vou perguntar, mas... É... Cara, mais do que eu já falei. Não. Você, por favor, se controle da próxima vez, tá? Ó, eu tô lendo a notícia aqui do excelentíssimo portal G1, que é esse ambiente que tem isenção garantida, né? Com certeza. É, um site sim. Idôneo, um site completamente. É, ele vale tudo que é investido nele, que o governo federal investe nele. Aí, tá falando aqui, ó, que... Se o Ike Batista não tem curso superior, e é o caso, então, pra você que estudou, fez curso superior e nunca ganhou nada na vida, nunca teve um Lamborghini na sala, mas eu acho que se a pessoa faz curso superior, ela não vai pôr Lamborghini na sala. Mas tudo bem. Se ele não tiver, ele deve ir pro presídio Ari Franco, no bairro de Água Santa, na zona norte do Rio. E atualmente o presídio tem 2.129 detentos. Presos federais, eles ficam em galerias separadas dos demais. E provavelmente ele deve dividir a cela dele com outros detentos. A cela tem beliche, banheiro, espaço para tomar sol. Vai ter direito a TV e um ventilador. Eu tô imaginando é que dá, tipo, depois de um mês, tipo aquele filme do Adam Sandler, eu acho, que ele começa a comandar a prisão, saca? Tipo, aí do nada as rebeliões lá vão estar sendo comandadas pelo Ike Batista. Caralho, a gente tá vendo ao vivo o Luiz tomando uma bronca, velho. A live. Quase 10, mas a live. É por isso que é bom, velho. Passa bem. E isso... Bom, cara... Tá bom, eu até posso imaginar que o Ike pode ser alguém assim. Mas o que eu queria saber é se no primeiro dia de cadeia eles vão arrancar aquela peruca dele. Eu acho que... 1000%. Vai entrar pro inventário dele, velho. Eles vão deixar ele entrar com a peruca, não. Eu não sei, mas... algumas pessoas... Sabe quando você sai da prisão, aí os caras te entregam tudo que você entrou lá? Não, não tô ligado com como que é isso. Um relógio, não sei o que, e uma peruca, saca? Uhum. Aí... Mano, mas... E se tratando de cadeia, lá cigarro não é dinheiro? O cara vai mandar comprar uma carreta e descarregar lá na porta e vai ser defendido por 50 milhões de negros que tiver lá dentro. Ele vai ser... Vai ser rico lá dentro do mesmo jeito. Oh, queria falar um negócio pra vocês. Tem alguém assistindo Jumper também? Não. Jumper? Não. Jumper? Na Globo? Não assisto Globo, não. Eu não tenho TV. É, por causa disso. Por causa disso que eu não assisto. Eu também não. Cara, que baixa o volume aí um pouco. Então tá, eu vou... Mais algum comentário pra falar sobre o grande Ike Batista, esse cara que, segundo o Luciano Huck, deveria ser como é que ele falou? E que deve dar os parabéns pro Ike e pro Cabral, não é? Deixa eu falar pra vocês aqui. Se a minha internet funcionar. Ele fez um post, assim, você sabe que a internet não perdoa, né? A galera vasculhou a vida do Luciano Huck, né? E achou lá um post dele, que o Ike Batista, elogiando, né? O Ike e o Cabral. Vocês viram esse aí? Não. Eu não vi, não, cara. Exclusivo, tô pesquisando aqui, não achei esse negócio, não. Podem falar o que quiser, mas quanto mais Ike Batistas no Brasil, melhor. Gosto da sua visão de mundo, do orgulho de fazer direito e de ajudar. Ah, mas calma, né, velho? Se você... Assim... Mas ele fez direito ou ele não fez? Não. Os caras são foda. É porque assim, ó, né, tem a idoneidade da ignorância, né? O cara não sabe... Que o já fez errado, certo? Ah, eu boto fé que o Luciano Huck aí também. Mas também foda-se, né? Quem sou eu pra julgar? Tá bom. Então vamos pra última parte, então. Tem alguém que tá ouvindo alguma coisa aí que tá aparecendo aqui no áudio? Tá muito alto mesmo esse negócio aí de fundo. É. Deve ser o Matheus assistindo o Jumper. É. Deve ser. Deixa eu abrir uma aba aqui de navegação anônima, porque agora eu vou entrar num antro da internet, que é o site Ego. E aí, a parte final, a gente vai escolher aqui alguma notícia para falar do grau de importância dela para nossa vida, para a sociedade. Né? E o quanto essa... Eu já um espetinho de camarão. Não, eu já quero declarar que os artistas correndo na praia eu já sei todos, já li todas hoje. Então procura outra coisa aí. Não, eu vou ler a primeira. E aí vocês então, decidem. Peraí. Ô Nélio, já é a parte final já? Então já tem que pedir a saideira. Já vai. Isso, galera, olha aí. Então vamos lá. Eu vou pede aí você então, por favor. Amigo! Chopin! Ó, site Ego. 17 minutos atrás saiu essa notícia aqui. Tá no bloco Família e diz: Rodrigão diz que não segurará carreira solo após deixar o projeto Marvados. E tá escrito desse jeito. Eu vou até tirar um print pra postar. Quem é Rodrigão? Quem são os Marvados? Sim, vamos para as perguntas que importam, né? Tipo, quem é esse cara? Que banda é essa? Caraca, velho. E segurar. Os caras, assim, a notícia tem que sair tão rápido que eles escrevem errado. Será que é tipo um easter egg isso aí pra segura o Chan e o cara vai entrar no Chan agora? E ele vai auxiliar com o pai de Washington lá? Cara, eu vou ter que ler. Bicho, quem que é Rodrigão e quem que é Marvados, cara? Nunca ouvi falar. Rodrigão não é um cara que jogava vôlei? Não sei. Rodrigão havia prometido não falar mais sobre a sua saída do projeto Os Marvados, mas acabou usando sua rede social na tarde deste domingo, 29, para desabafar. Na última semana, o cantor anunciou que estava deixando o trio. Ah, é um trio. Formada ainda pelos cantores sertanejos Bruno Araújo e Marlon. Olha só. Oh, abre Marlon aspas. É das antigas, não é? Marlon Brando. É, só se for. Abre aspas. Prometi que não falaria mais sobre o assunto, mas tendo em vista as ofensas que eu e minha mulher estamos recebendo ao longo de toda a semana, resolvi vir aqui esclarecer os reais motivos da minha saída do projeto! Exclamação. Então, peraí, eu tenho que ler de novo. Esclarecer os reais motivos da minha saída do projeto! Entendeu? Tem uma exclamação aqui. Não, pra você. Projeto, cara. Teve um planejamento, entendeu? Teve, com certeza. Em primeiro, minha saída nada tem a ver com questões pessoais ou por conta de minha esposa. Começou o Rodrigão. Vou nem ler mais, tá bom. Tá. E aí, vai. Ele falou que tá sofrendo um monte de ameaça e a esposa também. Aí não tá saindo por motivos pessoais? Ó, ele falou assim. Então, tem que ler tudo então? Meu Deus. Saí do projeto por questões legais. Desde novembro do ano passado, venho cobrando recibos e contratos assinados dos shows. Questões legais, não tava legal mais. Não. Tava... Isso é a mesma coisa. Tava paia, pra cara. Não tava paia. Pode ser outra coisa. Tipo, ele tava nos marvados, agora ele quer estar nos legais. Na verdade é só um outro grupo musical que tá querendo ele. Ele saiu dos marvados por causa dos legais. Só pode ser. Caraca, mano, isso é muito bom, velho. Chega, me deu dor de cabeça. Dos marvados. Ah, não, vou terminar. Ó, desde novembro do ano passado, venho cobrando recibos e contratos assinados nos shows. Pois precisava entender o porquê o valor que eu recebia estava tão aquém do que eu esperava. Tem outra exclamação, então desculpa, tenho que ler de novo. Pois precisava entender o porquê o valor que eu recebia estava tão aquém do que eu esperava. Pronto, pode ser. Tá bom. Aí tem, nada foi me enviado. 3 pontos. Então assim, nada foi me enviado. Continuei fazendo... tá escrito aqui. Continuei fazendo os shows até que no fim de ano o financeiro havia me dito que receberia, abre aspas simples, X. E após 4 shows seguidos, acabei recebendo Y. Diante dessa situação, no início de janeiro fizemos uma reunião e expliquei que, tendo em vista esses problemas, estava me retirando do projeto. Eu fico imaginando o cara entregando o papel pra ele e ele abrindo e escrevendo assim, ó, Y. Mano, você... Será que esse cara é um engenheiro porque tá recebendo em constante, velho? É, ué. Tá recebendo em letra, só em número. É lógico. Andei trabalhando com projeto. Caralho, velho. Ele é ex-BBB. Ô, louco, eu sabia que eu conheci de algum lugar. Só que não. Só que não, nunca ouvi falar. Inclusive tem 3 caras na foto que eu não sei quem é o Rodrigão. Vamos à parte que importa. Da notícia. Não tem. Não tem. Então é isso, valeu. Até mais, amiguinhos. Te vejo no próximo episódio. Valeu, fiquem com essa notícia super importante aí. Minha opinião a respeito da notícia, caguei. Não, peraí, por favor. Eu tinha conversado isso com o Kleber. Eu vou ter que falar, a gente já estourou o programa, mas como é o primeiro, eu preciso falar disso. Que a Kristen Dunst tem uma notícia dela aqui na abertura do site Ergo, que já tá aqui, deve ter uns 3 dias. De tão importante que essa notícia é. Alguém sabe pronunciar o nome dessa menina? Kristen Dunst? É. Cara, tem 5 dias que a notícia tá na primeira página. De tão importante que ela é. Kristen Dunst repete o look 13 anos depois. É isso. Tchau. Tem gente que quem fez essa reportagem chama Aline Polillo. Parabéns, cara, Aline. Seu trabalho. Oi. Cara, quem teve o tempo de analisar todos os looks da mulher de 15 anos pra cá e ela descobrir que ela repetiu? Nossa, cara, realmente. E tem gente recebendo pra isso enquanto. Não. Fica com essa notícia. Ela repetiu, vem, viu, gente? Ela cometeu um crime tão absurdo. Que essa notícia tá na primeira página do Ergo já tem 5 dias. Porque eu conversei com o Kleber 5 dias atrás sobre a ideia do podcast e essa notícia tava lá. Essa menina pegou prisão perpétua, coitada, por ter. Ela vai ficar junto com o Ike Batista. Ela cometeu o maior erro da vida dela. Isso é um absurdo. Então tá. Valeu, obrigado. E aí a gente. Vai continuar repetindo aí essa grande quantidade de conteúdos que a gente tem para fazer aqui nesse bardo Val. Valeu então, Kleber, brigadão. É nóis. Valeu, valeu, Luiz. Até a próxima. Valeu, galera. Mateusão, até mais. Obrigado, viu, cara? Até. Falou. Tchau, tchau, pessoal.